por ateu por 12 anos, porque eu fiquei tão fascinado com a obra de Allan Kardec, que é verdadeiramente monumental, que eu tentei acreditar que aquela era a única verdade, que estava acessível a todas as pessoas naquele momento em todo o planeta, e ela não é a única verdade. E fui tentar logo convencer minha irmã, que é protestante, imaginem. Claro que não fui bem sucedido, porque cada mensagem toca o nosso coração de maneira diferente. Então Chico nos convidava e ensinava-nos a água da paz, para termos a paz em nosso lar, a tranquilidade do casamento difícil, porque conviver é muito difícil. Amamos nossos pais, mães, irmãos, esposas e filhos, e mesmo assim temos dificuldade na convivência, porque dividir o mesmo espaço é extremamente difícil. Então devemos usar a água da paz. E quando me interrogam na casa espírita, eu falo: a água mais importante da casa espírita é a água da paz. E as pessoas querem me colocar para fora. Eu digo: não é água fluidificada, é água da paz. Porque Jesus nos ensinava: não resistais ao mal, mas se alguém te bater uma face, oferece também a outra. Eu não compreendia. A pessoa me agride, eu não vou me defender. Mas Jesus não combateu a defesa e sim a vingança, nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque quando vamos nos defender, normalmente contra-atacamos, destruindo a paz que ele veio deixar na terra através do Evangelho. Então, na hora que o palestrante, o trabalhador se melindra, esquecemos que fizeram Chico Xavier, aos 5 anos de idade, lamber feridas. Ele, que era todo amor, todo renúncia. E nós, por qualquer motivo, por qualquer coisa, nos melindramos. Temos muito que aprender ainda com Chico. Então, na verdade, ele veio nos falar da água da paz. Porque se começarmos a divulgar o mal, na hora que nos ofendem, nós contamos para o outro, e aquele conta para mais um. E se cair, então, nos ouvidos de uma mulher, vocês já imaginam o que acontece. Eu falei isso em uma casa espírita, e uma senhora levantou o braço e disse: Nazareno, mas tem muito homem fofoqueiro também, viu? E eu disse: a doutrina espírita pode explicar. Deve ter sido mulher na reencarnação passada. É só uma brincadeira para descontrair vocês, espantar um pouquinho a fome. Então, meus amigos, dizer que a água da paz é a mais importante. Há várias narrativas sobre essa história, e eu vou contar a história na versão cearense, a versão mais moderna, porque quem conta um conto sempre aumenta um ponto. É a nossa mensagem de hoje também. Chico Xavier estava em Uberaba e uma senhora o procurou. Disse: Chico, meu casamento está ao inferno, eu não sei mais o que fazer. Meu marido discute comigo, me agride, eu também me defendo, é claro, e o nosso casamento está por um fio, pergunte aos espíritos o que devo fazer. Dizem que naquela hora, Maria João de Deus, mãe de Chico, biológica, que desencarnou aos 4 anos de idade de Chico, ela lhe aparece sorrindo e diz: Chico, diga para a nossa irmã que ela use a água da paz e tudo estará resolvido. Chico transmite o recado e a senhora sai saltitante, procura na primeira farmácia: o senhor tem água da paz? O farmacêutico não sabia de que se tratava. Foi ao supermercado, conversou com o gerente, ninguém sabia o que era água da paz. Ligou para São Paulo, olhou na internet, a versão moderna da história, e não descobriu o que era água da paz. Volta até Chico e diz: Chico, que espírito é esse que me manda comprar algo, utilizar a água da paz, e eu não a encontro em lugar nenhum? Maria João de Deus retorna sorrindo e lhe diz: Chico, diga para a nossa irmã que a água da paz é água comum, água do pote, que ela tem em sua casa. No momento da discussão, diga-lhe que coloque uma colher de água na boca, não engula e permaneça com ela até o final da discussão. Como ela não vai conseguir falar, vai calar. Então vamos pagar o mal que nos fazem com a outra face do mal, que é o bem. E não vamos dar força ao mal, porque na hora que nós criticamos aquele trabalhador que nos ofende, nós estamos propagando